para discutir a violência e o racismo no estado de São Paulo. Contra o genocídio da juventude preta, pobre e periférica, serão debatidas e analisadas formas de combater o extermínio dos jovens, principais vítimas da violência policial. O extermínio genocida é do povo preto. A dor não física que machuca é do preconceito. Quantos que mataram e morreram por seus direitos, e mesmo assim estamos ficando cada vez mais preto. O extermínio genocida é do povo preto. A dor não física que machuca é do preconceito. Quantos que mataram e morreram por seus direitos, e mesmo assim estamos ficando cada vez mais preto. Limitaram do livro, moleque pretinho, distante do centro. Vive no distrito com característica de mais um bandido. Camisa do gueto, cabelo curtinho. Acesso à cultura, movimento rua, virou captura. Outra viatura, PM que mata jovem inocente por acidente. Fizeram tortura, quilombo, palmário, zumbi, Anastácia, cinza, la favela. Lave negreiro, cabelo black, cultura afro, reggae, história de glória. Teve um preto, comemos banana, viramos macaco, paramos São Paulo por 20 centavos. Que não pelo voto, queremos justiça, libertação, não somos escravos. O genocida é do povo preto. A dor não física que machuca é do preconceito. Quantos que mataram e morreram por seus direitos, e mesmo assim estamos ficando cada vez mais preto. O extermínio genocida é do povo preto. A dor não física que machuca é do preconceito. Quantos que mataram e morreram por seus direitos, e mesmo assim estamos ficando cada vez mais preto. Os cara pintada foi na ditadura. No mês de julho viemos pra rua, bandeira, cartaz, gás lacrimogêneo. Queremos mudança, entramos pra luta. O mundo assistiu a conduta sangrenta. Soldado da paz faz violência. O que é exclusivo dos becos e ruas de terra ganhava a imprensa. Revolução contra coronéis Feliciano, Levi Fidelis. Quantos Amarildo perderam a vida, quantas Marias, quantos José que sem instrução fez da informação sua munição contra a repressão. Fugindo dos dados que aprova e comprova que pobre está em extinção. Direito de expressão calado, vamos gritar. Direito de inclusão negado, vamos entrar. Ver a cultura sendo exterminada, não vou aceitar. Buscar meu direito como pobre preto, pelo movimento nós vamos lutar. O extermínio genocida é do povo preto. A dor não física que machuca é do preconceito. Quantos que mataram e morreram por seus direitos, e mesmo assim estamos ficando cada vez mais preto. O extermínio genocida é do povo preto. A dor não física que machuca é do preconceito. Quantos que mataram e morreram por seus direitos, e mesmo assim estamos ficando cada vez mais preto.